O meu nome é Turco. É um nome engraçado para o inglês, eu sei. Meus pais estavam no mesmo avião quando ele caiu. Foi assim que se conheceram. Me batizaram depois do acidente. Não é muita gente que é batizada depois de um acidente aéreo. Esse aí é o Tommy. Ele diz que foi batizado com o nome de uma arma. Ele foi batizado mesmo é com o nome de um famoso bailarino do século XIX. Eu e o Tommy nos conhecemos há muito tempo. Ele é meu parceiro. Não significa que damos as mãos e saímos por aí passeando. Significa que tento mantê-lo fora de toda a confusão que ele arruma. Eu evito problemas para ele. Isso mantém sob controle. Mas sério, ele é como um irmão para mim. O que eu sei sobre diamantes? Bom, eu sou promotor de boxe. Eu era um promotor feliz até uma semana. Bom, quer saber o que eu sei sobre diamantes? Eles não vêm da Antuérpia. Jaime, você quer ouvir isso? E tem outro jeito? Antuérpia. Não erra para ser levado ao pé da letra. É uma história legal. Adão e Eva. Tem a ver com a força interior. Mas pedir que um adulto acredite nisso? O que é isso? O que é isso? O que quer que eu faça? Abaixe as calças? Tá bom, pode passar. É uma boa história. Só isso. Apenas uma história. A religião católica se baseia em uma tradução incorreta. Ah, já chega disso. Rubem, conta alguma coisa. Escuta, estão ocupados? Vou contar a história toda para vocês. Os estudiosos dos apócrifos do Antigo Testamento traduziram erroneamente a palavra mulher jovem no hebraico para virgem no grego. Foi um erro fácil de se cometer devido a uma sutil diferença de ortografia. Então eles apresentaram uma profecia. Eis que as virgens devem conceber e carregar nossos filhos. Entendeu? Foi virgem que chamou a atenção das pessoas. Não é todo dia que uma virgem concebe e carrega um filho. Mas deixe que um casal de 100 anos se preocupe com isso e depois você sabe que tem a Santa Igreja Católica. O que você está dizendo? Estou dizendo que só porque está escrito não quer dizer que seja verdade. Isso lhes dá esperança. E não importa se é fato ou ficção. As pessoas gostam de acreditar. Eu não quero mais ouvir isso. Seja como for, quem a gente vai visitar? Michael. Alô? Michael. Quem é? Mute. Rude! Rude! Deixe eles entrarem! Por favor, tudo bem? Deixe eles entrarem! Michael. Mute! Você nos deixou esperando meia hora. Está querendo me deixar nervoso? Mute! Mute! Todo mundo no chão! Depressa! Deixa no chão! Deixa no chão! Deixa lá, rapaz! No chão! Cadê a pedra? Cadê a pedra? Cadê a pedra? Michael, cadê a pedra? Porcos e diamantes. horas é o seu voo? Em 20 minutos. Me dá o seu revólver. Quando chegar em Londres, se quiser uma arma, liga para esse número. Boris. Boris. Ele consegue o que você precisar. Londres. Ele tem permissão para fazer isso? É uma luta de boxe clandestina. Não é uma partida de cócegas. Esses caras estão a fim de se machucar. E as salsichas, Charlie? Em 2 minutos, turco. Olha só. Como é que eu posso achar que aquilo ali serve? Vamos precisar de um escritório decente. Eu quero um novo. Você vai comprar pra mim. Por que eu? Você conhece os trailers. Como assim? Você passou o verão em um. O que significa que sabe mais do que eu. Eu não quero que minha calça baixe muito de preço. O que há de errado com essa aí? Nada, Tommy. É de primeira linha. Só não tenho certeza da cor. Tá tudo acertado. Só falta você buscar. Tá aqui o endereço. É um acampamento. Você tem 10 libras. E seria bom arrumar troco. O que é que tá acontecendo com essas salsichas? Em 5 minutos. Eram 2 minutos, 5 minutos atrás. Não são de peixe, não é? Porque eu odeio peixe. Você é um cara sensível, Tommy. Peraí, eu não tô entendendo. O que é isso? É o meu cinto. Não, Tommy, tem uma arma na sua cintura. O que uma arma está fazendo na sua cintura? É pra me proteger. Proteger de quê? Dos alemães? Que tal parar de estourar os testículos quando sentar? Onde conseguiu? Com Boris o Astuto. Você quer dizer Boris, o ordinário russo desgraçado. Pesa, não é? As pesadas são boas. Antes? Confiáveis. Se não funcionarem, você pode bater na pessoa. Boris o Astuto. Ou Boris o Esquiva-Bala. Determinado como a foice soviética e duro como o martelo que a atravessa. Aparentemente, é simplesmente impossível matar o safado. Vamos voltar para o meu parceiro, o Tommy. O Tommy administra o outro negócio, as máquinas caça-níquel, que mantém o nosso fora da reta e as luvas nas mãos do Bonitona. No entanto, Tommy está um pouco preocupado com segurança no momento. Tá bom, vou levar. Existe um motivo para o novo interesse de Tommy nas armas de fogo. Mais cedo ou mais tarde, no boxe clandestino, você vai ter que lidar com esse motivo. O tijolão. Se isso não merece uma aposta, eu não sei o que é. Ele não é ruim, né? Mas é claro que não. Ele é muito bom. Vai fazer você se orgulhar. Você acha que é isso que as pessoas deviam fazer, Gary? Me deixar orgulhoso? É o que você merece. Vê se para de puxar o meu saco, Gary. De puxar saco, já basta os cachorros. Você não é um cachorro, não é? Não. Não sou. Ainda bem. Mas você tem todas as características de um cachorro, Gary. Todas, exceto a lealdade. Dizem que o seu modo preferido de matar envolve uma arma pesada. Ou seja, um saco plástico, um rolo de fita e um grupo de porcos famintos. Você é cruel, Liam, e eu vou te dar um presente. Mas não tenho tempo para reclamações. Jogue ele para os porcos, El. Que diabos vocês estão olhando para cá? Se for lidar com ele, não pode ficar lhe devendo. Senão, significa que estará em dívida com ele. E ficará sob seu comando. E uma vez estando aí, nunca mais você sairá. Sei que ele é um bom lutador, então vou usá-lo. Vou estar te fazendo um favor, cara. O que ele quer dizer é que eu estou fazendo um favor para ele. Porque todo mundo sabe que ninguém leva nocaute simulado nas minhas lutas. Ao contrário das dele. Errol, eu acho que ele não gosta de mim. Você não gosta de mim, não é? Não sei o que quer dizer. Só sei que não vejo a hora de sair daqui. Fede muito. Minhas lutas terminam em ponto para que possamos sair antes que as autoridades descubram. Jogue bem as suas cartas que eu resolvo o seu problema. Ele pode resolver os meus problemas mostrando o lugar. É difícil ganhar a vida com boxe. Então, de vez em quando, a gente faz alguma coisa contra os nossos princípios. Basicamente, você tem que esquecer que tem algum princípio. São porcos de Lancashire? Quem está falando com você? Há um detalhe. O tijolão adora o Tony. Não me deixe triste. Você não quer me deixar triste, não é? Olha ao seu lado do ringue. Boris, você sabia que o Frank Quatro Dedos tem um diamante do tamanho de um punho? Eu te disse que está na pasta conectado à arma dele. Eu o enviei para que ele comprasse uma arma. O que mais você quer que eu faça? Que eu bata nele para você? É isso que quer? Mas não bata nele também. Os americanos não podem saber que era russo. Eu vou recuperá-la. Então, o que devo fazer? Boris, você é meu irmão. Precisa me ajudar nisso. Arranja uns caras para roubar esta pedra. E se precisar, pode bater nele, mas eu não quero que o mate. Vai levantar suspeita. Então, não use idiotas para o serviço. Ele vai ficar em Londres uns 2 dias antes de ir para Nova York. Então, anda logo, ok? Tá bom. Eu conheço 2 caras. Uma outra coisa. Deve te ajudar. Ele adora jogar. 86 quilates. Corte brilhante, linda produção. Londres. Pura, transparente, uma bela pedra. Você é um bom menino, Frank. Um bom menino, fez um bom serviço. Agora, quando você volta? Olha, eu tenho que fazer um negócio aqui, conseguir um preço melhor, em 2 dias. Fala com meu primo, Doug. Doug, o cabeça? É, Doug, o cabeça. E... Frank. E o quê? Fique longe desses cassinos. Você fez um bom serviço, irmão. Não vai estragar tudo, tá bom? Já sei, Avi. Até mais, Avi. 86 quilates. Onde? Londres. Londres? Londres. Londres? É, Londres. Isso mesmo. Peixe, batata frita, chá, comida ruim, tempo ruim, Mary Poppins. Londres! De volta a Londres. Pra mim está bem. Esse é Doug, o cabeça. Todo mundo conhece Doug, cabeça. Se são pedras e são roubadas, ele é o homem a quem se deve dirigir. Ele finge que é judeu. Ele queria ser judeu. Até diz que a sua família é de judeus. Mas o que ele não tem de judeu, ele tem de canalha. Ele acha que isso é bom para os negócios. E no negócio de diamantes, isso é realmente muito bom. Ave! Ele vai estar lá hoje. Toma conta dele. Ave! Você sabe que eu não vou comprar os strops. Ele não está vendendo strops. Faz menor. Você pensa que eu sou o quê, hein? Isso é Inglaterra. Jogamos conforme as regras. Escuta, se as pedras forem verdadeiras, vou comprá-las, não vou? Agora, se me permite, é hora do meu almoço. Tchau. É, foi isso mesmo. É. O que está fazendo aqui? Somos um país democrático. Mas não é um free shop. Então cai fora. Quero ver vocês duas no meu escritório. Estava com o primo Ave no telefone. Você tem que vê-lo. É, pai, você falou. Ele é um grande vigarista. É, pai, você falou. Quero vocês duas no meu escritório. Tá, pai, você falou. O peso é sinal de confiança. Eu sempre voto pela confiança. Vou levar. Quanto você quer por ela? Nada. Tá bom. Então, o que quer que eu faça? Eu quero que faça uma coisa para mim. Vai haver uma luta dentro de 2 dias. Que espécie de luta? Um boxe clandestino. Tem um corretor que eu sei que vai fazer apostas. Se puder apostar para mim, estamos quites. Por que você mesmo não faz a aposta? Bom... não é todo corretor que pega esse tipo de aposta. Eu já tenho uma dívida pendente com a casa. Sei de uma coisa que a maioria não sabe. E então? O que sabe? Olha lá, tem um acampamento. Um acampamento de ciclantes. 10 pontos. O que a gente está fazendo aqui? Vamos comprar um trailer. Comprar de malditos ciganos? O que há com você? A gente vai se meter em encrenca. Com você aqui, não. Ah, seu cretino. Eu odeio ciganos. Esse carro é veloz, moço. Nem tanto quanto a sua bicicleta. Quem está procurando? O senhor O'Neill. Quer que eu ache ele? Esse garoto é bom. Cai fora. Vai encontrá-lo para mim? Vou. O que está esperando? As 5 libras que vai me pagar. Some daqui, eu mesmo vou procurá-lo. 250. Só posso dar 1 libra. Você é mesmo muquirana. Tem um problema com os ciganos. O que você está fazendo aí? Sai daí, ó. Você não consegue entender o que dizem. Você tá me? Veio por causa do trailer? Senhor O'Neill. Ah, não, fala sério. Me chama de Mickey. Não é nossa língua ou parecida? Tudo bem. É, a gente vai se dando bem, né? É simplesmente cigano. Cara, que isso? Olha o tamanho dele. Até que ele mede, hein? Gente, quanto será que ele mede? Ah, ele é bem alto. Oi? Vem ver o tamanho desse companheiro aqui. Acho que você faz boxe, né? É. É boxeador, né? É, sai do meu caminho. Vê se eles querem beber alguma coisa. Eu podia matar um. Se ninguém matar ninguém por aqui, não me importa em contar. Tira a mão daí. Uma xícara de chá pro grandão, é? Deixa de ser bobo, Mick. Oferece uma bebida pro rapaz, vai. Andrinho. O grandalhão não vem com a gente? Ele está cuidando do carro. E ele acha que a gente é ladrão, é? Não, não, não é nada disso, não. É que ele gosta de cuidar de carros. Cais bonitos. Gosta de cais? Cais? Quê? É, cais. Cais? Gosta de cais? Ah, cães. É claro. Claro que eu gosto. Prefiro trailers. Seja bem-vindo. Ciganos são bem conhecidos por suas habilidades para os negócios. Provavelmente é por isso que falam assim, para que você não consiga acompanhar o que está sendo dito. Mas se o Tommy conseguir comprar o trailer por menos que o preço justo, na volta ele vai ganhar sorvete. Bons cais, boa família. Ele vai sentir saudade, né? Mas vai se esperar. Tchau, gente. Tchau, chefe. Valeu, Mickey. Até mais. Não vejo qual é o problema. Eles não são más pessoas. O problema é que você comprou do jeito que viu. Aí. Eu te ajudei do jeito que eu pude. Ele tá vendo aquele carro ali? Por que você não vai lá e usa ele? Eu acho que... Devia se mandar enquanto ele tem as pernas pra te carregar, sabia? Ninguém... Ninguém te traz, a não ser que esteja tentando dizer alguma coisa sem abrir a boca, não é verdade? Claro, Mick. Devolve o nosso dinheiro e pode ficar com o seu trailer. E por que eu vou querer um trailer que não tem nem roda, cara? Você quer resolver isso aqui no brigado, né? Só por cima do meu cadáver, agora vai embora! Mãe. Eu não vou deixar você lutar! Você sabe muito bem o que acontece quando você luta! Calma, mãe. Peraí. Droga. Quer a grana? Eu não te sacaneei. Vai brigar? Vamos brigar. Você que você quer brigar? Você vai entender o que eu quero! Fica deitado aí! Volta pro chão e fica deitado! Eu mandei você ficar deitado no chão! Puxa de mortal pra esse gordo, idiota, conhece essa? Imbecil! Eu acabo de uma vez com você! Você é um maluco. É um doente. Eu vou sair daqui. Você não vai a lugar nenhum, não, seu trambolho. Vai ficar até ela terminar o serviço. Golden brown, texture like sun. Lays me down with my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Acontece que o cara tatuado de fala mansa é um cigano fracote, ex-campeão de boxe, o que faz com que ele seja extremamente difícil. No momento, é a última coisa na cabeça do Tommy. Se o Bonitona não acordar nos próximos minutos, o Tommy sabe que será enterrado com ele. Os ciganos não explicariam por que um homem morreu no acampamento deles. Eles enterrariam os dois e levantariam o acampamento. Eles não têm seguro social. Tommy, o pateta, está rezando. Bom, se não estiver, deveria estar. Legítimo? Não. É um moassanit. Um o quê? Um moassanit. É um diamante artificial, Lincoln. É o Mickey Mouse. É falso. Não genuíno. E vale pra cacete. Cara, eu vou te dizer mais uma vez. Continua na vida de bandido. Deixa esse jogo pra mim e pro Sol. Até mais. Que é isso, Vince? Isso é um cachorro, Sol. Você não vai trazer essa coisa pra cá. Mas o que tem? É só um cachorro. Onde você pegou? Com os ciganos. Toma. Eles jogaram isso aí com ouro. Você conhece os ciganos, né, Sol? Sempre lançam cachorros em negócios. É bom que não seja perigoso. O que é que você está fazendo? Eu quero que ele se acostume com a loja. Para, cachorro! Cachorro! Volta aqui, cachorro! Tudo bem, Boris? Não se preocupe com o cachorro. Eu não estou. Em que possa ser útil? Eu tenho um trabalho para você. Eu já tenho um trabalho. 50 mil libras por um trabalho de meio expediente. Vai fundo. Quero que administre uma corretora. Da Rússia com carinho. Eu tenho pedras para vender. Eu não posso ficar perdendo tempo de bate-papo com você. Tem outras pessoas que querem ver. Devagar, Frank, meu filho. Isso só em Roma. Eu não estou em Roma, Doug. Estou com pressa. Tenho que falar com o corretor. Corretor? Aposta em quê? Em Bomber Harris. O boxeador clandestino. Sabe de alguma coisa que eu não sei? Provavelmente eu sei de muita coisa que você não sabe. Ele é terrível, não é, Tarone? É claro que é. Tarone vai dirigir pra gente. Ele fez um curso para piloto de prova. É claro que eu fiz. Aí, eu não quero esse cachorro babando no meu banco, não, falou? Seu banco? Tarone, esse carro é roubado, você lembra? Enquanto eu estiver dirigindo, o carro é meu. Então manda esse cão parar de babar nos assentos, falou? Não acredito que achou ele. Onde estava? Ele voltou para os ciganos. Para com isso. Onde é que você encontrou? Mas eu sei lá, eu não sou cachorro, Sol. Pergunte a ele. É como se ele fosse um luminoso de casa. Mas o que é isso? Você não disse que ele sabia dirigir, só? Não esquenta a cabeça comigo, não, tá? Só se preocupa com seu cachorro babando no meu banco, falou? Ah. franquia. Você não disse que ele era uma fera na direção? E de quem ele poderia fugir? Não se preocupa com o Tyrone. Ele se mexe quando tem que se mexer. Se preocupe em conseguir uma arma. É? O que, que é isso? Isso é uma metralhadora só. É uma metralhadora antiaérea, Vincent. Eu quero provocar emoções, não quero? Vai provocar um inferno de emoções. Aquele ali não parece um corretor. Por que paramos aqui? Qual o problema com aquele espaço? É apertado demais. Apertado demais? Dá pra aterrissar um avião a jato ali. Deixe ele em paz. Ele é um imbecil, não é, Tyrone? É claro que eu sou. É uma besta natural. Tyrone, o que, que você fez? É, Tyrone. O que é que você fez? Aí, se me contrariarem, vão ver o que acontece. Tudo bem. Não mexe nisso agora. Mas... as pessoas vão ver o estrago. Por que faria isso? Mas eu não vi. É um caminhão de 4 toneladas, não um monte de sorvete de chocolate. Tá legal, você me convenceu. Está atrás de você, Tyrone. Quando você vira, as coisas vêm de trás de você. Controle esse cachorro! Tira ele daí, meu irmão! Tira ele daí! Me dá aquele brinquedinho. Sempre faz ele se acalmar. Não arranca! Ele não consegue engolir a bola inteira. É? Por quê? Você botou o George Bonitona em uma luta de boxe sem luvas. 2 dias antes dele lutar contra o Bomba. Ele tinha o dobro do tamanho do cara. Eu não esperava que ele se machucasse. Você pôs o cara em uma luta sem luvas. O que é que você esperava? Uma massagem e um shiatsu? Quem foi que tirou a geleia do seu pão? Escuta, você tirou a geleia do meu pão. Você. Você disse, faça um bom negócio. Eu não consigo ver a correlação que existe entre perder 10 libras, internar o Bonitona e um bom negócio. Como vamos explicar isso para o Tijolão? Que a luta dele não vai acontecer. Substituímos o lutador. Ah, e esperar que ele não perceba. E por quem vamos substituí-lo? Que tal Johnny, o revólver? Ou Willie, Punho Bravo? Você não é o senhor Assuntos Gerais, não é? Punho Bravo ficou maluco. E o revólver se suicidou. Oh, meu Deus. O quê? Nós vamos usar o cigano. Quanto é que vai me pagar? 10 quilates. Ah, que isso, cara. Isso aí não vale a pena, não. Qual é, cara? Tô fora. Tá bom. Vou fazer isso por um trailer. Um quê? Um trailer! Novinho e completo. Nós é que queríamos um trailer. Mas tudo bem. O que, que há de errado com esse? Não é pra mim. É pra minha mãe. Sou o quê? A mãe dele! Aqui, mostra pra ele. O Tijolão gerencia um bookmaker. Ele aposta em qualquer coisa que envolva sangue e sofrimento. Agora estou mudando os lutadores. O Tijolão vai aproveitar o momento. Ele vai abaixar as minhas calças, me lubrificar e pedir para penetrar. E se eu não tivesse o peixe substituto, ele me quebrava ao meio. esses caras podem mover montanhas. Você parece bravo agora, né, seu peludão? É sacanagem colocá-lo no rio. Cutuca ele com a vara que os testículos crescem. Gosta de briga de cachorro, turco? Perdemos George, o bonitona. Shhh. Repete isso pra mim. Perdemos George, o bonitona. Onde você o perderia? Ele não é um chaveiro de carro, não é? E ele não estava em evidência para se vender. Não estamos nos esquivando. Você pode apostar o seu traseiro que não está se esquivando? Estamos trocando de lutador. Ah, meu Deus, sua amiguinha deu uma opinião. Por quem vocês estão trocando, querida? Você não conhece, mas ele é muito bom. Muito bom. Não me interessa se ele é Muhammad, o Fortão, o Bruce Lee. Você não pode mudar os lutadores. Escuta, você ainda tem a sua luta. Não, perdi todas as apostas na corretora. Vocês não podem mudar os lutadores. Então é por isso que eu não vou ter a minha luta, não é, seu imbecil? Você pode apostar na luta. Coloca uma coleira nela, turco, antes que ela seja mordida. Você quer ser mordida, querida? Certifique-se que o seu homem vai cair no quarto round. Será que você agora entendeu, turco? Essa é a única situação que eu gostaria de não estar. Em dívida com ele. O que agora significa que eu estou sob seu comando. Vocês estão em situação precária, meus amigos caninos. E eu tenho que estar embaixo disso quando quebrar. Caiam fora. Doc, cadê o Frank Quatro Dedos? Sei lá, eu não sou mãe dele. Mas vou encontrá-lo mais tarde. Mais tarde quando? Ele disse que queria dinheiro. Ele vai voltar depois de ir a uma luta. Uma luta? O que você quer dizer com uma luta? Uma luta de boxe? Tem jogo envolvido nisso? É uma luta de boxe, Avi. Uma luta de boxe. Ele teve problemas com ele? É, ele teve. E esse idiota está jogando? Por acaso você está falando de Frank Quatro Dedos, o viciado em jogos? Ah, eu não sou telepático. Você é muito idiota. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe por que chamam ele de Frank Quatro Dedos? Não tenho ideia. Por que ele faz apostas estúpidas com pessoas perigosas? Quando ele não paga tudo, eles cortam ele. E eu não estou falando de circuncisão, está entendendo? Tenho certeza de que ele pode pagar. Não com os meus bens. Escovou os dentes? Vamos para Londres. Ouviu, Doug? Estou indo para Londres! Ave! Cala a boca e senta, seu careca idiota. Eu não gosto de deixar o país que eu amo, menos ainda deixá-lo por um lugar mais frio, praias arenosas e coquetéis com chapeuzinhos de palha. Nós temos praias arenosas. Afinal, quem quer vê-las? Eu espero que você possa apreciar a preocupação que eu tenho com meu amigo Frank. Eu vou achá-lo e você vai me ajudar. E vamos começar por essa luta. Como eu tiro isso daqui? Provavelmente ele vai expelir. Ele vai ficar bem? Tomara que não. A gente vai roubar essa corretora? Isso aí, cara. O que estamos esperando, hein? Estamos esperando por um cara com quatro dedos carregando uma maleta. E por que é isso? Porque o trato é... Os russos pegam a maleta. Nós, o dinheiro. O que tem na maleta? Pelo amor de Deus, Tyrone. Presta atenção na direção. Só isso. Nossa. Hoje é festa fechada, senhor. Estou ciente disso, meu filho. Por isso estamos aqui. Bom trabalho. Essa é a entrada dos fundos. Ah, é? Pensei que fosse a da frente. É uma festa privada. Nós sabemos. E é por isso que estamos aqui. Entradas. Nunca vamos conseguir entrar nesse lugar, hã? Ave, ave. Você tem que entender. Isso não é bem Las Vegas. E isso não é exatamente legal. Eu não estou procurando Las Vegas, nem estou procurando legalidade. Estou procurando Frank Quatro Dedos. Eu sei disso. Foi o que ele disse. Ele disse que vem pra cá. Se tiver jogo, ele vem. Vai dar tudo certo, não é? Você não vai nos decepcionar. Ele vai cair no quarto. Eu garanto isso. Com licença. É ele? Eu não sei. Quantos dedos ele tinha? Desculpe, mas o meu binóculo não focalizou a tempo. Então vamos parar de fazer a cerimônia e começar logo o show. Você sabe a quem pertence essa corretora? Se você souber o que é bom pra você, vai me dar... O que é que você tá fazendo aí? No que parece que eu tô fazendo aqui em cima! Tá doendo, Solomon! Larga a tela agora! Agora! Tudo bem, Vincent? Eu ficaria muito melhor se você parasse de usar o meu nome. Enche essa copa. Acabaram as apostas. Eu não vim aqui pra fazer aposta, bobuna! Gostaria muito, mas todas as apostas... já acabaram. Então? Se todas as apostas estão feitas, não pode haver dinheiro, não é? Eu não estou gostando desse papo. Só deixei você entrar porque não tinha dinheiro. É um fato. O que é que você tem aí? Nadinha. Algumas moedas, mas nenhuma nota. Me mostra suas mãos! Você tem 5 dedos. E moedas de cobre. Como assim? Moedas de cobre! Não vai abrir, porque é uma porta de segurança. Segura isso. Tá reclamando de quê? Nem passou perto. A gente tá ferrado. O que vocês dois estão fazendo aqui? Tira a gente daqui! Tyrone, o que é que você está fazendo? Tira a gente, tira a gente daqui! Mas quem é esse cara, Tyrone? Ele é um homem com 4 dedos e uma maleta. Do lado vermelho, nós temos um jovem incontestável lutador... E quem você vai levar nocaute no quarto round? Tá claro? Tá, mas vê se não deixa ele me matar, não, tá? Então se entregue ao metralhador de golpes infalíveis, o esmagador de ossos, é Mickey! E do outro lado! Agora sei que ele parece um gordo idiota. Ele é um gordo idiota, mas é trapaceiro e perigoso. O louco! O bombardeador! Harry! Tenta lutar direito, tá? E agora, vamos começar a luta! Será que você percebeu que eu estou com 40 mil libras a menos e não é uma piada? Eu vou recuperar pra você. Você vai se ferrar, tijolão. Eu vou recuperar pra você, eu prometo. Confia em mim. Aquele maldito cigano me botou nessa. Valeu pela gorjeta, tijolão. Escuta aqui, seu miserável. Quando eu jogo um osso para um cachorro, não quero saber se é gostoso. Se me parar de novo enquanto eu estiver andando, eu prometo que eu corto os seus culhões. Ele tá aqui. Você explica. O que está fazendo? A maleta estava amarrada no braço dele. Então por que você não arrancou fora? Como é que é? Nós não somos açougueiros, Boris. Mas ele está com a pasta. Olha, nós... Você tem um problema. Qual? Não havia muito dinheiro com o corretor. Ah, tá bom. Aqui estão 10 mil libras. Não. Não. Escuta. A gente quer isso. Bom, pelo menos a metade disso. O que estava na pasta era meu. O que estava com a corretora era de vocês. Tá legal? Olha, não é muito, mas isto aqui dá para ajudar na situação. Não, eu acho que é tarde demais. A gente quer metade disso. E é por isso que estamos sendo generosos. A gente podia, se tudo correr bem, ficar com toda essa pedra, Boris. Cuidado! Abaixa essa arma, seu gordo idiota. Seus imbecis. Ele podia não saber o meu nome. Me dá a pedra. Está na pasta. O quê? Está na pasta. Colocou a pedra na pasta? É. Então abre a pasta e me dá a pedra. O único que sabia o segredo, você matou. Ah, meu Deus, não dá pra acreditar. Não é muito inteligente ficar dando sopa por aí depois do desempenho do Mickey. O tijolão, dentro de pouco, vai querer matar Tommy, Mickey e eu. Eu sei que ele está nos procurando, mas eu não tenho escolha. Eu estou feliz de deixar o país, mas eu preciso de dinheiro para fazer isso. Mas todo o dinheiro que eu tenho está no cofre, que está no escritório. Depois que eu pegar isso... Oink, oink. Droga! Então é aí que você guarda o açúcar. O que está fazendo aqui? Vai tirar as calças e cheirar? Isso parece hostilidade, não é, John? E não gostamos de hostilidades. Não é, Errol? Não, não gostamos. Ai. Eu acabei de engraxá-las. Vai botar a chaleira para ferver. Quer açúcar? Não, obrigado, Turco. Eu sou doce o suficiente. Prontinho, isso, isso. Prontinho, prontinho. Ele agora é problema de vocês. Tá bom? É. Vocês podem ficar com as 10 mil libras, junto com o corpo. Mas se eu vi vocês de novo, seus filhos da mãe... Bom, cuidem dele. Oh. Eu tenho uma luta sem luvas dentro de 2 dias. E você quer usar o peixe? Tudo bem, claro. Claro, claro, claro. Eu não estava perguntando. Eu estava afirmando. Mas desta vez eu quero que ele caia no 4º round. E desta vez é muito sério. Agora, eu sei que você voltou aqui para abrir o seu cofre. Então pode abri-lo agora. O Turco é um cara muito ocupado. Eu acho que ele foi embora com muito dinheiro. Pensar pode te meter em encrenca, Errol. E você não devia fazer isso. O máximo que pode fazer é cuidar de um porquinho. Agora, encontre os sujeitos idiotas que passaram a lábia no corretor. Encontre-os hoje mesmo. Flores para a senhora O'Neill. Obrigada. Você é um falso, sabia? De onde elas vieram? Você está procurando meu garoto, né? Sabe onde posso encontrá-lo? Sei. Poderia compartilhar essa informação comigo? Escuta aqui, eu não quero que você meta meu garoto em encrenca, tá ouvindo? Ele é meu único garoto. É um bom garoto. Ele está correndo. Que negócio é esse? Corrida de lebre. Eles puseram dois espiões. São cachorros, antes que você pergunte. E uma lebre. E a lebre tem que ultrapassar os cães. E se não conseguir? Bom, aí o coelhão se ferra. Entendeu? De verdade? É, Tommy. Antes que os cães cheguem lá. Você conhece esses dois patetas, Earl? Olha, eu conheço vários patetas. Mas não conheço nenhum tão ridículo quanto esses. John? Não sei dizer, chefe. Ah, Tyrone. Que gordo idiota. Quer fazer isso? Depende. De quê? Você comprar esse trailer. Ah, não é o vermelho, não. O rosa. Não é o mesmo trailer. Não é a mesma luta? É duas vezes o tamanho do último. A luta é duas vezes o tamanho da última. E a minha mãe precisa de um trailer. Eu gosto de cuidar dela. É um negócio justo. É sim. Tá bom. Você deu sorte de não virarmos comida de verme depois do seu último desempenho. Comprar um palácio móvel de peru é meio emergente. Eu não chamei sua mãe de peru. Eu só quis dizer... Reserva o seu fôlego para quando você comer mingau. Ah, é. E eu quero aquele que tem, assim, o rack, tem a caixa d'água, tem as coisas tudo completas, que tem tudo aquilo que tá disponível, tá? Não esquece a cor da mãe. Ah, eu esqueci de dizer que a mamãe também é fã da cor azul bebê. Então, será que foi bem claro? É, está absolutamente claro, Mickey. Só me dá um minuto para eu conferir com o meu colega aqui. Você entendeu alguma palavra do que ele disse? Aí, sabe o que eu vou fazer? Show. Eu vou apostar você nisso. Vai o quê? Ele vai apostar você. O quê? Como o Tommy fez da última vez? Ah, por favor. Eu vou fazer um favor. Você apostou primeiro, né? Se eu acertar, eu ganho o trailer. O pessoal aqui ganha os sapatos. E se eu perder... É que se dane. Eu faço a luta de graça. A última coisa que eu quero apostar realmente é um peixe. Mesmo assim, eu não tenho muita opção. De qualquer forma, eu tenho que fazer ele lutar. Mas se eu perder... Bom, eu não quero nem pensar em perder. Ok. Eu acho que a lebre vai se ferrar. O quê? Ao pé da letra? É, gostou? Gostou, né? We'll be right back. bichos em cima de mim! Eu conto quem roubou o seu corretor! Não esquece, azul bebê. Tchau. Quem é que está ferrado agora? Tem coisa errada aí. Era a gente que queria comprar um trailer dele. Tá legal, só que agora o seu é que está na reta, Tommy. Se cuida, você faria mais besteira se jogasse a culpa nele. O quê? Está achando que eu não sei atirar? Ah, não, Tommy. Eu não disse que não sabe atirar. Eu sei que você não sabe. O que eu estou dizendo é que essa coisinha presa na sua cintura faria mais mal se você desse para ele comer. Está dizendo que a arma não funciona? Você tentou? Opa. Eu quero encontrar aquele russo desgraçado. Por que ele tem uma chaleira na cabeça? Para esquentar a cabeça. O que aconteceu com ele? Levou um tiro no rosto. Eu achei que fosse óbvio. Por que você faria isso? Confundiu ele com um coelho? O que você quer que eu faça? Resolve isso. Eu não sou médico de bruxa. Mas é um cemitério clandestino. E os bandidos sabem como se livrar dos cadáveres. Eu crio os corpos. Eu não sumo com eles. Conseguimos, chefe. Que bom chiclete. Quer trazer uma xícara de chá, Errol? Segura as pernas dele. Por onde acha que vou agarrá-lo? Pelas orelhas? Espero que esse não seja um mau momento. Vocês sabem quem eu sou? Eu sei. Ah. Ótimo. Isso vai me salvar algum dia. Eu não sei. Você sempre vai ter problemas ao levantar um corpo por inteiro. Aparentemente, a melhor coisa a se fazer é cortar um cadáver em 6 partes e empilhar tudo. Se não for muito difícil, quem é você? Quando tiver seus 6 pedaços, terá que se livrar deles. Não adianta pôr no congelador para sua mãe descobrir. Eu ouvi dizer que a melhor coisa é jogá-lo aos porcos. Você tem que fazer os porcos passarem fome por alguns dias, que assim o cadáver cortado vai virar filé. Você tem que raspar a cabeça de suas vítimas e arrancar os dentes para a digestão dos porcos. Você pode fazer isso logo e deve fazer. Você não vai querer pisar na merda de porco, não é? Vai amaciar os ossos igual manteiga. Você precisa de pelo menos 16 porcos para terminar o serviço de uma vez só. Portanto, tenha cuidado com os criadores de porcos. Eles vão digerir um corpo que pesa 90 quilos dentro de 8 minutos. Isso significa que um porco sozinho pode consumir 900 gramas de carne a cada minuto. Daí a expressão guloso como um porco. Bom, obrigado. Você me tirou um grande peso da cabeça. Agora, se você não se importa, poderia me dizer quem você é? Além de alguém que alimenta porcos com cadáver, é claro. Você sabe o que significa Nêmesis? Um castigo justo, muito bem aplicado por um agente adequado. Personificado, neste caso, por um terrível carrasco. Eu. Senhores, que não pode achar o Frank, Doc? Ave, o que você quer que eu faça? Não sou caçador de esmola. E o Tony? O Tony Dente de Bala. Quem é Dente de Bala? Tony! Ora, seu Palermo. Ele tem um compromisso. Ele ia encontrar o Moses e o Moitar Dente. Você vai morrer, Tony! Levou 6 tiros e as balas viraram ouro. Eu atiro! Você cai! O papai fez 2 nos dentes dele. Por isso amo o papai. Por que você não morre? Acho que ele é a melhor chance que você tem. 6 vezes? De uma vez só. Agora você tá ferrado. Parece promissor. O que estamos esperando? Bonjour. O que vocês têm de tão importante para dizer? Por que você acha que temos um cara morto, desarmado no nosso escritório? Fala, vamos, me conta. 4 dias. Se você nos der 4 dias, eu te dou uma pedra do tamanho de uma casa. Eu não estou brincando. O que você acha, Errol? Acho que nós devíamos secá-los ao vivo, quanto podemos. É uma questão delicada, Errol. O que eu te falei sobre pensar? Você tem 48 horas. Tá. Podem guardar esse gordo. Os homens não conseguem carregá-lo. 48 horas. Depois eu acabo com sua família e jogo para os porcos o que os cachorros não quiserem. Como eu devo te chamar? Devo te chamar de... Bala? De Dente? Me chama de Susan, se te faz feliz. Tony, aqui está um homem que quero que você encontre. Isso depende dos elementos da equação. Quanto vai rolar? 40 mil. Onde acha o cara? Em uma corretora. Corretora? Me passa o telefone. Surrupiaram o corretor ontem à noite. Surrupiaram? Fala direito. Esse país reproduziu a língua e parece que ninguém fala mais direito. Por favor, eu quero entender. Surrupiaram. Subtraíram. Vamos encontrar um homem que pode saber de alguma coisa. Preciso de um revólver. Não precisa, Rosewood. Você precisa de mim. Aí eu arrebentei com aquele garoto. Ele vai ficar marcado pelo resto da vida. E aquele dente de ouro também. Ele se ferrou na minha mão. Tudo bem, moluto? E aí, Tony, tudo bem? Bela gravata. Soube que não tem andado muito por aqui. É mesmo? Mas eu resolvi aparecer e fazer uma visita. Quem assaltou a corretora do tijolão? Por favor, né, Tony? Vou te fazer um favor, Mullet. Não vou fazer picadinho de você na frente das suas namoradas. Na frente dos meus amigos, não, né, Tony? Você sabe como é que é. Confortável, Mullet? É triste e irônico que essa gravata tenha te deixado em apuros. Agora desfrute de todo o tempo que quiser. O que você está fazendo, Tony? Descendo a rua com a sua cabeça na minha janela. O que você acha que eu estou fazendo? Não, Tony. Está usando cocô de cachorro como pasta de dente? Devagar, Tony. Devagar, Tony. Eu acho que não, Mullet. Acho que eu vou acelerar. Põe uma música. Ah, eu adoro essa música. Quem roubou a corretora do tijolão? Sim, Mullet? Acho que são 2 negros que trabalham numa casa de penhores na rua Smith. Tomara que você não esteja mentindo. Eu estou dizendo, foram 2 negros que trabalham numa casa de penhores na rua Smith. É muito eficiente, Tony. Não é tão sutil, mas eficiente. Vamos levá-lo com a gente? É um russo. É um russo? Para ser mais exato, ele é do Ubequistão. Ubequistão? Estive tratando com esses russos dissimulados. Me dá um nome. Yurinov. Boris. Boris o astuto? É. Qual Boris? O esquiva-bala? Por que chamam ele de esquiva-bala? Porque ele desvia balas, Avi. Ele não vai lutar enquanto não comprarmos um trailer para a mãe dele. Você torrou as nossas economias. Nas calmas palavras da Virgem Maria. Fala de novo. Ele é um cara teimoso. Diz que tem que cuidar da mãe dele. Você está brincando. O que eu posso fazer? Eu não posso obrigá-lo a fazer isso, tijolão. Vivo, você não é bom para mim, não é, turco? É um inútil esse cara. Castigue ele por mim, Errol. Quero que aquele peixe lute. Tijolão pensou que estilhaçando a nossa loja poderia me ajudar a convencer o Mickey a lutar. E como se não fosse o bastante, ele achou que seria uma boa ideia queimar o trailer da mãe do Mickey enquanto ela dormia dentro dele. Levanta daí. Olha aqui. Se me seguirem, eu mato vocês. Calma, filho. Se comporte. Eu tenho a arma, filho. Você que tem que se comportar. O que quer? Quer ver se eu estou com as pedras? Eu sinto muito, Mickey. Você fez isso? Então, por que é que você sente? O que vocês dois estão fazendo aqui? Darren, volta aqui! Saiam fora daqui, assassinos! É fora, Darren. É fora! O quanto eu me sinto idiota? A mãe dele ainda está queimando do nosso lado e eu estou pedindo para ele lutar. Eu vou fazer a luta antes que ele provoque o massacre. E se ele tivesse recusado, a cena poderia ter sido pior. Russos. Russos. Eu devia saber. Antissemitas, vadias, cossacas, traiçoeiras. O que sabe sobre Sguin? Ex-agente da KGB. Ele era um agente secreto, altamente treinado. Será impossível capturá-lo. Sim? Tem um homem estranho que quer vender uma pedra de 84 quilates. Mas de onde ele é? Eu não sei. É difícil saber. Ele tem um sotaque russo muito forte. Diz, o que eu devia fazer? Ele jogou os cachorros em cima de mim, olha. Esse russo fingido. Por isso que ele não quer fazer. Uma coisa de cada vez. Um de nós... Ah, Tyrone, você procura o russo. Assim que você ouvir, telefona pra mim. Vai logo. Esse cara é incontrolável. Então cuidado. Eu odeio russos. Eu cuido dele. Todo seu, Rosebud, meu filho. Tudo bem. Me levem ao médico e atirem nesse idiota! E depois... Tá bom, mas antes a gente pega a pedra. Primeiro a pedra e depois o médico. E não é um médico qualquer, um bom médico judeu. Eu quero que pegue um bom médico judeu. Pegue as chaves dele e descubra onde está a pedra. Anda, vai falando, vai! Tenha calma, Rosebud. Filho, você vai deixar ele falar ou não? O que você quer dizer com réplicas? Eles estão horríveis, não estão? E ninguém vai discutir. Tenho bilhetes extras só para prevenir. Ah, caso tenhamos que deixá-los surdos. Que é? Boris está aqui. Já vamos para aí. Segura ele aí. Espera! Ele não está sozinho! Me segue. Muito industrial para um cossaco. Russo maldito. Onde ele está? Pois é, que não era só ele. Três caras entraram na casa e trancaram ele no carro. Por que não disse antes? E aí, eles são turões? São esquisitos. Vamos sair daqui. O que vamos fazer com o russo? Eu quero que você o enterre. Tudo bem. A gente devia te dar uma arma nova. Mas agora, tenta. Quanto tempo até os russos? Esteja lá em um minuto. É agora. Não tão rápido assim, não. Não podemos pegar ele agora. Vamos ter que seguir eles. Eu acho que você não devia beber isso. Por quê? O que há de errado com isso? Não está em sintonia com a evolução. Ah, cala a boca. Como nos livramos dele? Quero atirar nele? É meio barulhento. Prefere esfaqueá-lo? É meio sangue frio. Você quer matá-lo ou não? Eu corto ele. Eu tenho uma faca. É esse o espírito. Isso mata? É claro que mata. Como é que você sabe? Elas são réplicas. O que você entende sobre réplicas? O que você está fazendo, Solomon? Você não queria saber se elas funcionavam? Eu não quis dizer para você tentar no carro, Sol, sua besta quadrada. O que vai fazer com isso? Palitar os dentes dele? Limpar a manteiga e jogar fora? Tem uma lâmina apropriada lá atrás. As vacas só foram domesticadas nos últimos 8 mil anos. Antes, elas corriam por aí enlouquecidas como um caminhão. O sistema digestivo humano ainda não se acostumou a nenhum laticínio. E se dane, Tommy. O que você está lendo? Deixa eu te fazer um favor. Opa! Você, quer uma faca? Eu? Não. Eu não saberia o que fazer. É uma faca, pelo amor de Deus. O que manteve a sua empresa de garfos todos esses anos? O lado afiado da faca. Você quer uma aula? É o Boris. Tyrone, o que você fez? E o Rosebud? Bom, se quiser, pode levar. Mas qual pedaço você quer? Eles estão saindo. Desce e segue eles. Você está passando vergonha. Se esconde, ave. Ah, me desculpe pela cena, Tony. Aí. Você não vai levar o cachorro, não, vai? Eu não posso deixar ele aqui, né? Uma cervejinha preta pra mim. Você não queria se ajeitar? O banheiro é ali atrás. Ele deixou a porta aberta. Não devia achar isso uma boa ideia. Vamos entrar? Eu não quero entrar lá. Ele é um canalha perigoso. Tommy, eu já me irritei muito competindo com esses russos malucos. O que ele tem de maluco, ele tem de maluco. Não me interessa. Eu não quero saber se ele é maluco. Eu quero uma arma que funcione e vou falar na cara dele. Meu Deus, Tommy. Você com certeza pegou essas pedras. Bom, vamos. Antes que os alemães cheguem aqui. Diz pra ele quem é o responsável. Olha, Boris. Com certeza você disse pra ele. Agora é comigo. Ah, eles vão ver. Vai ficar assim. Truta ensopada. Vem buscar a gente. E Dog, seja pontual. Aí, sem frescura, hein? Eu não quero meter um tiro na tua cara, mas ainda pode haver muita morte enquanto eu não me der o que eu quero. Qual o seu nome? Atira. Larga o braço dele agora. Sabe... Está tão claro que você é o bundão. E esses dois aí são as suas duas bolas. Existem dois tipos de bolas. Tem as bolonas valentes e tem também as bolinhas gays. São suas últimas palavras. Faça dela a sua oração. Os bundões têm noção e nitidez de visão. Mas não são espertos. Eles cheiram a vagina e querem uma parte do poder. E você achou que cheirava uma boa perseguida. E trouxe junto as suas duas bolinhas gays para se divertir. Mas as suas partes estão esmagadas. Não tem vagina aqui. Só uma dose que vai fazer você desejar ter nascido mulher. Como um pênis. Diante de uma situação incômoda, está encolhendo. E as suas duas bolinhas estão broxando com você. O fato de você ter réplica escrito em um lado da sua arma. E o fato de eu ter Águia do Deserto. Ponto 50. Escrito em um lado da minha. Devia precipitar o encolhimento das suas bolas junto com a sua presença. Agora, vão embora. Tranca a porta. Tranca. Me dá a pasta. Vai se ferrar. Me mata. Eu vou. Ah, eu vou te matar. Ou você me dá essa pasta, ou eu te mato. Me dá a pasta. Senão eu te mato. Sabe de uma coisa? Vai se ferrar você também. Anda logo, me mata. Estaria me fazendo favor, seu russo idiota. Vai, manda bala. Vocês. Largue as armas. Vá se ferrar! Larga essa arma! Vocês pediram. Avi! Levanta as meias! Tyrone! Ele que se dane, vambora! Me dá a pasta! Ave. Cadê a pasta? Larga a arma. O que o Boris está fazendo aqui? Boris, o que está fazendo aqui? Vá se ferrar! Cadê a pasta? Seu merda! Não brinca, Boris. Vou te mostrar. Vá se danar! Quase conseguiu. Mas que saco! Se danem vocês. Cretino sortudo. Nossa, é maravilhoso. Não se junta com ele. Vai para o tijolão. E deixa o cachorro aí. Sol, por que a gente não vai embora? Porque a vida é muito curta, Vincent. E vai ficar mais curta ainda se o tijolão quiser. Agora deixa esse cachorro aqui. Eu vou deixar o cachorro aqui. Não se preocupe. E se esse vira-lata estragar alguma coisa, você paga, tá? Tá tudo bem. Senta aí. Eu não quero entrar aí. Vocês nunca mais vão me ver. Claro, não vamos se você não entrar. Tá bom. Você me dá a pedra e eu vou dar a pedra pro tijolão. Entendeu? Tá bom. Só um instante. É complicado. Por que escondeu embaixo? E se, de repente, a gente fosse assaltado? Eu já sabia que você não bate bem. Quem vai assaltar dois caras negros de pistolas sentados em um carro que vale menos que a sua camisa? O Tony Dente de Bala e aquele amigo dele, o Águia do Deserto 50. O que eles têm a ver com isso? Os dois estão me encarando. Você nunca devia subestimar a previsibilidade da idiotice. Para fora do carro. E deixem suas pistolas de água aí dentro. Diz para ele que a pedra tá no escritório. Eu vou pensar em alguma coisa. Por que ele está suando? Não importa. Tommy, por que está transpirando? É que eu estou preocupado. Preocupado com o quê? O que vai acontecer se o cigano der um nocaute no outro? Porque ele já fez isso uma vez. Seremos assassinados antes de sairmos do prédio e viraremos comida de porco. Eu fico feliz de ver que você está subindo nas paredes com tanta ansiedade. Desculpe o meu cinismo, mas eu não confio muito no peixe. Eu acho que não agradeci por essa. É que o enterro da mãe dele é hoje à noite. Que Deus a abençoe. Você conhece esses ciganos muito bem. Não estou preocupado se o Mickey vai nocautear o outro cara. Estou preocupado é se ele vai fazer isso no quarto round. E se ele não fizer no quarto round? Seremos assassinados antes de sairmos do prédio. Imagino que seremos comida de porco. Então por que você está tão calmo? Eu ouvi o que você disse, Tommy. Agora não temos escolha, não é? Você me ensina a dominar um maldito cigano e eu te ensino a dominar um gangster desajeitado alimentador de porcos. Ah, droga, eu vou andar um pouco por aí. Como tá fedendo aqui, hein? Abre uma janela. Vocês vivem como animais. Cadê a pedra? Vamos, cadê a pedra? Tá aqui. Onde? Eu deixei numa caixa. Tá vazia. Estou ficando nervoso. Tony, faça uma coisa terrível. Não, não, eu tô falando sério. O cachorro. O cachorro engoliu. Então, vamos dar uma olhada. Não é, Tony? O quê? Olha o cachorro. Como assim, olha o cachorro? Eu quero dizer, abre ele. Espera aí, ele não é uma lata de ervilha? Como assim, abre ele? Você sabe o que eu quis dizer. Ah, não vai dar, não. Assim é meio difícil. Não, você não pode fazer isso. Ele não para de latir. Você nunca ouviu um cachorro berrando? Me dá esse revólver. Eu vou acabar. Tira nele. Vai tirar o cachorro. Sai, cachorro. Sai da frente. Sai da frente. Não atira nele, não. Não, atira nele. Eu vou acabar. Sai, sai. Sai. Atira nele. Atira nele. Atira nele. Ela tá comigo. Não faz isso, coitão. Olha aqui. Para. Olha aqui. Atira. Olha daqui. Toma, toma. Toma. Seu mentiroso sacana. Agradeça a Deus por isso. Eu odeio cães. Vamos, Tony. Tony, vamos! Tony? Algo a declarar? Sim, não vá para a Inglaterra. Esse cachorro vai voltar para o acampamento. Ele sempre volta. Como é que ele vai achar o acampamento? Você sentiu o cheiro do lugar, Sol? Tá legal. Mas temos que esperar suavizar. E a gente tem que se livrar desses corpos. Aquele com a chaleira na cabeça está começando a feder. Tá bom. Vamos colocá-los no carro e procurar um sítio de porcos. Acorda. Mickey. Mickey! Você está bem, Mickey? Estou com sede. Não pode dar bebida para ele. Não é para ele, é para mim. Amigos. Amém. Amém. Ele é um canalha durão, esse Anderson. Boa noite. Então presta atenção, tá bom, Mickey? Presta atenção. Mickey! Quero fazer cocô. Se você vir o peixe, o turco ou a namorada dele, saia antes que eu atire nos canalhas. Vamos lá, temos que ir para uma luta. Tudo bem, Tom. Espero uma apresentação melhor dessa vez para compensar. O peixe já mordeu a isca. O Mickey vai cair do quarto round. O Terry é o responsável pelas apostas. Agora você tem que me perdoar. Só te perdoo se ele cair na hora certa. E os nossos homens no acampamento? Eles estão lá agora. Eu odeio ciganos. Quanto tempo precisamos ficar aqui? Enquanto durar. Agora cala sua boca. Eu odeio ciganos. Ele está doidão? Ele é doidão por natureza. Você sabe a que horas vai cair? É claro que ele sabe quando vai cair. Seu bobalhão, quem está falando com você? A pergunta foi para ele. Bobalhão? Eu gostei dessa, Arrow. Vou lembrar disso da próxima vez que eu sair de cima da sua mãe. Agora não. Vai ser uma luta trágica. Vai ser o inferno de um caminho. Vai ser uma guerra. Não vai sobrar nada. Tem um lugar cheio de ciganos que não devem te achar tão engraçado. Quando estiverem apagando chamas nas costas dos seus filhos. Agora levanta e luta. Sem brincadeira, sem arrancar o olho. Faça o seu pior. Vamos lá. O que diabo está acontecendo? Não vai acabar com ele? Vamos lá! Ser salvo pelo Dom. Você entende as consequências de um nocaute nesse cara? Não dê nocaute, Miguel. Fazendo, Mickey. Você está dançando igual a uma fada. Eles vão nos enforcar se souberem que está tudo arranjado. Vai lá e bate nele. Mas, pelo amor de Deus, não dá nocaute. Thank you. Tudo o que ele tem que fazer é ficar no chão. Ih, agora ferrou tudo. Consegue levantar? Vamos, o cigano ir. Idiota sabe que o tijolão tem homens armados fora do acampamento com sede de matar. Assim que o acampamento for destruído, eu sei que pra gente vai ser igual. Já atravessou a rua olhando pro lado errado? Me dá esse maldito revólver! E de repente, bum, tem um carro quase em você. Então o que você faz? Uma coisa muito absurda. Você congela. E sua vida não passa pela sua cabeça porque você está muito apavorado para pensar. Você para e faz uma cara de imbecil. Mas o cigano não. Por quê? Porque ele tinha planos de atropelar. Já tinha me ocorrido que ele pegaria um pouco da herança da mãe. Mas para toda ação, existe uma reação. E a reação de um cigano é algo maldito. Fala comigo! Se quiser que teu amigo te escute, vai ter que falar muito mais alto. Me dá essa arma! Eu vou te dar a arma, seu mala. Foi aí que eu achei que o peixe tinha dinheiro com ele. É por isso que o safado nunca caía quando devia. Nós fomos enganados. Quando ele arrumava tudo. Estamos piores agora do que quando começamos. No dia seguinte, fomos para o acampamento. Mas os peixes tinham desaparecido na noite. O que provavelmente foi bom. Considerando que tinham acabado de enterrar 12 pessoas em algum lugar da área. Cadê ele? Aqui ele com certeza não está. Não podemos pedir alguém que lute pra gente quando não sabemos onde está. Você não vai achar um peixe que não quer ser encontrado. Ele agora pode estar em um acampamento em Campo Xia. Droga. Vamos embora. O que faz aqui? O que você tem com isso? Então, o que faz aqui? Tô levando o cachorro para passear. Qual é o problema? O que tem no carro? Tem assentos e volante. O que sabe sobre ciganos? Sei que não deve confiar neles. Tudo bem, pegue o seu cachorro e pode ir. Pega o cachorro, Tommy. Quê? O cachorro. Vem cá, vem. Oh, oh, não, não, não, não. Vem cá. Ele ama esse cachorro. Tá sempre fazendo brincadeiras idiotas. Para de fazer bagunça e bota ele no carro. Aqui. Tommy! Pronto, pronto, pronto, pronto. Pronto. Calminha. Isso, garoto, isso. Pode me explicar por que tem um homem morto e sem braço no seu porta-mala? Ô, George, é uma chaleira que tem na cabeça dele? Você adora cachorro, não é, Tommy? O Tommy me convenceu a ficar com o cachorro. Eu aceitei, contanto que ele o levasse a um veterinário. Eu não aguentava mais aquela barulheira. O veterinário achou no estômago dele metade de um sapato, um brinquedo barulhento e um diamante de 84 quilates. É impressionante o que pode acontecer em uma semana. Só que o cachorro não calava a boca. Então, o que você faz? Bom, você vai procurar um homem que entende desse tipo de coisa. O que você acha? Conhece alguém que tenha interesse? Eu tenho.